Vem, vem com o sol, vai pra ladrão e pra puta de estrada. Quem adere é iniquidade. Entra no clique, vai pro fio da navalha. Locomotiva do império vem a todo gás, fazendo a linha de frente a quem desanda demais. Não tem mais leis do homem, só a fúria do pai. Pelo visto se aproxima cada vez mais. Se não deu pra entender, vira um cinema a você. Entre o curso do bem, não temos tempo a escolher. Está cronometrado, ponteiro acelerado. Os prazeres da vida, aí tá tudo errado. O tic-tac do tempo sai do fuso horário. Vem, mano, axé, mandando uma prece pros mano que acordado ao mesmo tempo adormece. Na boca do patrão, na boca do canhão, mano, vai pra esquina, mano, vai pro escadão. Passa pedra, massa lá, tem mano, que depressão. Pedreira mata mago e a pedra mata irmão. Todo mundo tem, não, nada está bem. Sinagoga de hoje lembra Jerusalém. Está prestes o fim, Babilônia, amém. Fez exorcizar um pesadelo no ar, um pesadelo no ar. Meu povo, pare, tente amenizar. Ainda há tempo pra se salvar. Não importa o estágio da sua fama. Do ladrão de banco, a prostituta leviana. Vai 10 por dia, pode com 10 na cama. Em troca do prazer. O que que há, o que que há? Um zum zum no Jaraguá. Não bolo na sede nem misturo pra jetar. Passado é passado, deixa pra lá. Mais uma vez, qual é? Mão na cabeça, Zé. Esta justiça do homem, assim impôs o gambé. Em um segundo, minuto, uma hora, irá mudar o pensamento e o cronograma da história. Pra não se deitar em sono profundo, pra não ser julgado na lama feito porco imundo. Se não vai, vai o cu do mundo. Aí carregue o coração, deixa engatilhado. Quando o céu desabar, esteja preparado. E quando isso acontecer, não vá olhar pra trás. Siga em frente ao bem. Vem pra devastar, sem tititi, sem blá blá blá. O império sobe o morro só pra acionar, falando a língua do povo sem elitizar. De certo ponto agressivo, agressivo. O dialeto do subúrbio eu carrego comigo. Playboyzinho diz pra mim que a língua é desconhecida. Caralho, o preto aqui é homicida. Pai, pum e pá, pode acreditar. Favela, condomínio, Churupita, Jaraguá. Assumiu uma missão, não ficou no esquecimento. Desde a era de Cristo, além do firmamento. Porta-voz da favela, dá o depoimento. Amor que vence o ódio, a paz que vence a guerra. Quem rezou o meu velório, o império está na terra. Vem me derrubar, nem Satanás conseguiu. Manaxé, voltou, este preto estável. Receitando remédio para refugiar. Longe do pó e do cleque pá. Ei, mano, sai correndo, pouco tempo tem. Está prestes o fim, Babilônia, amém. Babilônia, vai, você também diz. No último vagão, aí do trem do Jardim São Paulo, arrecanto dos humildes, ladrão via internet da Vila Matilde. Na 9 de julho, aí nem me conta. Bam, bam, bam, fuma de ponta a ponta. Aí, vê se esquece, mano, vê se esquece. Segura sua loucura ou dá um break no back. Vila Rosina, Peruspan, Babilônia de hoje é caixão amanhã.